Aumente o som e se ligue nessa aqui. Senhoras e senhores, muita atenção, por favor. Atenção. Ser mais criativo, dá licença, passa MK aí. Pega lá, mano. Não, fica à vontade, vamos ver. Agora acabou.